Mas o sucesso do meu poeta Guilherme Mirindiba, essa é boa. Como teve essa coragem de entrar sem senha e invadir meu mundo? Como você foi covarde me fazendo curtir esse amor vagabundo? Compartilhei meu amor, agora reposto em mim essa dor. Infelizmente eu fui hackeado, trocaram minha senha e me bloquearam. O seu amor era fake, seu beijo era fake, o prazer era fake, ai, ai, ai. O seu amor era fake, seu beijo era fake, o prazer era fake, a fidelidade. Você é toda fake. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Como teve essa coragem de entrar sem senha e destruir meu mundo? Você foi covarde fazendo curtir esse amor vagabundo. Compartilhei meu amor, agora reposto em mim essa dor. Infelizmente eu fui hackeado, trocaram minha senha e me bloquearam. O seu amor era fake, o prazer era fake, ai, ai, ai. O seu amor era fake, seu beijo era fake, o prazer era fake, a fidelidade era fake, era fake. Você é toda fake. Alô, meu locutor Max Wilson, o homem que comanda Salgadalha, Coitá e região. Naldinho, o homem sem coração. Segue o brabo do repertório, vai.